Fala, galera! Estamos começando mais uma leitura de comentários do Papo de Papel. Eu não vou repetir a abertura, foda-se vocês. Eu sou o Evandro, estou aqui com o Sirvini. Sempre. Com a mesma animação de sempre. Flammer. E também o Godaka. Bem, galera, então sem muita explicação, quem quer começar lendo comentário aí? Ninguém? Separaram? Separei, cara. Vamos lá. Eu posso comentar, um só. Um só, que dá. Vai lá. Depois passa pra outro. Não, um momento raro de se ver nos comentários. Hoje no post mais letrado, post mais curto que saiu hoje, chamado Peitos, Bundas e Explosões. Sensacional. O post maior tapa buracos todos. O Anubis comentou o retorno do que nunca deveria ter ido. E pela primeira vez eu acho que ele fez sentido. Sim. Esse post, o post foi lançado com comentários de 15 dias atrás, cara. De 15 dias atrás. Sensacional. Nível de safadeza. Mais de 8 mil! Sirvini. Cara, tem um comentário aqui do Tom Groto no meu post sobre o filme A Fortaleza, aquele do filme onde as criancinhas matam os bandidos e tudo mais. Sim. Aquele que comenta: cara, esse filme está na lista top trauma, sessão da tarde, empatado com enchente, quem salvará nossos filhos? aí o centro R pergunta: trauma por quê? Deu Tom: cara, dezenas de crianças morrendo afogadas na sessão da tarde. Eu era um piazinho que tomava leite com bolacha e não estava preparado. Principalmente a cena do necrotério. Aí o Sandro responde: eu que devo ser um doente mesmo. Vi esse filme com 6, 7 anos de idade e nunca fiquei traumatizado. Aproveitando o espaço, deu o corte o comentário dele aqui, porque eu não estou interessado em ler o resto. Mas, cara, eu pensei em fazer um post sobre o enchente, quem salvará nossos filhos também. É um clássico da puta, cara. Eu odiava esses filmes, cara. Eu detesto esse filme. Ai, muito chato, cara. Eu tô no... chato pra caralho. Ah, é chato, é desgraça, e o pior não é nem isso, o pior é que é baseado em fatos reais, então deixa pra lá. Mais algum, Evelyn? Ou tu quer pra... Cara, tem um comentário... Não, qualquer coisa, passa pro próximo. tem um comentário aqui, sim, dos melhores posts que o Bruno já fez na vida, que é o do Tarantino bolado. Que tem as fotos do Tarantino chupando os pés de uma mulher. Cara, que errado. O comentário do Evandro Louco, que tá dizendo: Pit. Show Pit. É, por enquanto é isso. Flamer. Travou tudo aqui, só um segundo. Flamer. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no post dos Amishes do Battleship, tão ruim que é ótimo, do Tom Groto. O Godok escreveu aqui: daqui a pouco o Tom disputará o cinturão de convidado oficial com o atual campeão, Nicholas, o convidado. Convidado. Uma aleatoriedade sobre o nada, o Nicholas apareceu lá. KKKKK. Só dando um adendo, eu não confio em pessoas que riem com KKKK. Ele escreveu aqui: KKKK, mesmo sem querer eu participo, KKKK. Ele disse, tipo, até o Churrumino participou, fazia anos que ele não participava, ele apareceu nesse aleatoriedade aqui. Aí o Marcel elogiou a abertura do aleatoriedades. O Fábio HF de Castro. Não, peraí. Falou em Marcel, vamos deixar um. Beijo pro Marcel e pro Matuza, né, cara? Tem que deixar sempre. Já é tradição, né? Já é tradição. Tradição. Aí o Marcel falou, né, que tem música de abertura sensacional, o Fábio HF de Castro também, trilha sensacional, aliás, já recomendei o disco dos Amishes pros amigos, festinhas vão bombar. O El Porco Louco no podcast Dragon Ball também elogiou a trilha, tipo... Quero agradecer aí o pessoal que curtiu a trilha. Muito obrigado. Muitas das músicas eu peguei dos CDs dos Amishes. altas pepecas. Então, teve bastante recomendação no último... Quando saiu o volume 2, o pessoal recomendou bastante música, então os nossos produtores musicais já estão analisando as indicações. E pro terceiro, como é que vai ser o nome do terceiro volume, ou... Edson? É só se é pouco tempo. É isso aí. Vitória. Tá bom. Flamer, lê o teu agora aí. Cara. Ah, caiu, eu atualizei, que merda. Isso. Cara burro. O cara tem 35 anos de curso, ele só veio aqui pra fazer isso. É, cara, eu não entendo isso. Pera. Vai demorar, vou ler uns comentários meus aqui. Ah, não. O Rafael comentou lá no podcast do Street Fighter, que saiu esses dias aí. Saiu hoje? Ele falando aí. Que ele participou, né? Porra, não, atualizou, que merda. Desculpa! É que, pera aí, eu acho que eu sei qual que é. Deixa eu copiar e te passar que eu tô editando. O Pato me deu esse também. Vamos lá, cara. O Pato tá de. É esse aí? Isso mesmo. Opa. Que o Rafael, ele agora adotou o nick dele de travesti, né? Que é Rafael Lee com dois L's. E aí, três coisas a dizer. Fala pra caralho. Mortal Kombat, Manhattan Street Fighter e Caio Policy, corações. Que errado, cara. Cara, Caio Policy. Que errado, cara. Muito Zion, hein? Muito Zion. Gostei. Eu tenho mais um aqui sobre o podcast de... O podcast do caralho. O post que o Godoka fez sobre o Metrô 2033. Ah. Caralho, atualizou de novo, que merda! Flamer, você não sabe apertar esse escape, cara. Porra, Flamer, o que você tá apertando, caralho? Tu é burro, cara. Você não sabe mexer em porra nenhuma? Não, é que o computador tá... Esse pau velho tá podre, tem que jogar fora. Pau velho tá podre. Tá porra. No podcast Mito de Hollywood, Rob Schneider. Podcast não, porra! Tira essa porra desse cara daí! O Flamer tá mais chapado que o Godok hoje, cara. Cara, eu bebi e o Flamer tá mal, velho. Ah, no post, de Mitos de Hollywood e Rob Schneider, o Gariba fala, gosto do Robin, tenho vergonha de admitir isso. E admite assim, abertamente, no comentário, né? Então tá, então, né? Tá certo. Fala em Gariba, tem um postzinho aqui do... A decepção de mama pro Garibilbo. O puto comentou aqui: tornasse o 2S selo Gariba de ortografia. E selo ele escreveu com C cedilha. Que merda. Caralho, velho. Ainda bem. Ainda bem que o Gariba não é professor de português, né? Cara, falando no Gariba, deixa eu aproveitar aqui que tem um post aqui pra ler do Davando O. Aqui, deixa eu só ficar. Eu não acredito que eu fechei aquela porra. Ô, seus burros. Nossa, vocês são. Ah, não, tá aqui. Vocês são muito amador, né, cara? Porque eles não fazem que nem eu, salvam o PXP. Cinco motivos pra Marva do Vó. Coruja comentou: antes de começar pra valer a minha análise, pequenos pontos a serem vistos. Primeiro, achei que o Amish que tinha enviado era o Tom. E o mais importante: não, cara, não é ela que é a dona Gariba. Você que é o senhor Sandy. Quando tá junto com ela. E Candy Mel é transex, então os amiches podem não curtir tanto ela, já que ela não tem pinto grande de travesti gay. Meu post que a dona Gariba, que na verdade, né, não é a dona Gariba, escreveu pra nós. Certo. Mais algum aí? Quer deixar pro próximo? Tem um post aqui que é o meu post sobre o Rob Schneider, Mythos Hollywood, né? Começou inspirado pelo Godoc, que começou com o post do Mito The Hoff. Grande The Hoff. O cara. Eu escrevi um post sobre o Rob Schneider. E eu tô pasmo, cara, porque eu não li nenhum, mas sim dois comentários. Eu gosto do Rob Schneider. Mijo, te julgo se isso é um filho da puta. Nossa, não sabe com essa porra. Esse cara é um cocô, um bosta. Ele é um dos piores atores, tá? Cara, ele tava na lista, ele só não perdia. Ah, cara, essa semana tá foda, velho. E só perdia pro Christopher Lambert, cara. Eu não aguento mais o Christopher Lambert, velho. Não aguento mais. Por isso eu acho que... Cara, eu não aguento mais, velho. Chega dessa porra. Eu não aguento essa merda. Não aguento mais o Christopher Lambert. É o comentário do Amishis aqui no podcast de... Não, é podcast, né? Post não. No podcast Ben Amishis 16 e Street Fighter. Obrigado por ter me interrompido, porque eu tava falando ainda, porra. Você falou que não queria falar mais, porra. Falei que eu não queria falar mais sobre o Highlander, caralho. Eu ia terminar... Gaguejou. Ah, tomando cu, porra. Vini, conclui o que tu tá falando. Eu vou concluir. Então vai todo caralho. Então vai, Cleber. Tá. É, o Anubis comentou que pegava a Kyle Polis e ainda faria cois sex dela de Poison. É. Fuck, velho. Não. O Anubis tá por um fio, né? Quero pra ser bloqueado pra sempre. Então, posso ver um comentário? Fala. No mesmo podcast, o Anubis comentou: por que tirar as minhas imagens? Aí o Evandro respondeu: na próxima a gente tira você. Então, nesse momento, nós vamos julgar. O Anubis vai receber uma semana de suspensão a partir do lançamento dessa leitura. Quem concorda? E aí? Você! Tá de boa, cara. Beleza, Anubis, até semana que vem. Próximo podcast do comento. Street Fighter que o Flamer comentou era o Street Fighter 2010, onde jogávamos com Ken Cyborg caçando criminosos alienígenas. What the fuck? Eu não falei disso mesmo, cara, tá maluco, velho. Eu disse, cara, o Anubis é muito doido, velho. Tá anubizando, velho. Cara, tá louco, velho. Cara, se eu falei disso, eu tava achando que parou bem, velho. Caralho. Deixa eu pegar aqui de podcast aqui, cara. Tem dois comentários só aqui que eu olhei por cima. No Ben Amishis 15, o surubão lá dos Amishis. Tem um comentário aqui do Tom que ele falou: melhor momento do podcast, quando somos ungidos pela presença da voz de Deus. E o Coruja, o elegante, ele comentou aqui: conforme conversa com o Evandro, descobrimos os últimos pensamentos da barata. Ai, gente, tá me atacando, o Evandro tá me atacando. Vai jogar um Magic chinelo. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Ai, eu esqueci de fazer uma pergunta pro Povo Aranha no podcast. Ah. Eu queria perguntar pra ele se no céu tem pão. Sim! Ai, cara. Ah, eu queria ler um comentário do podcast 16 do Street Fighter, que eu não participei, então não é tão bom assim. Os últimos dois podcasts eu tô meio decepcionado assim, com qualidade. Não tem eu. Mas o Marco, ele comenta: sempre joguei e curti mais The King of Fighters do que Street. Street bacana pra mim. Só o Third Impact, Street Alpha 2 e 3. Não entendi o comentário, mas... The King of Fighters, eu sempre joguei muito mais The King of Fighters do que Street Fighter, então eu humilho todo mundo no The King of Fighters também, tipo, nem em War. Vocês são parto? Sim, vocês são parto, cara? Jogar King of Fighters. Vamos X1. E os melhores realmente é o 97 e o 98, que são foda pra caralho. 97 é bom. Meu Deus. Adeus, piada interna, né? É, né, cara? Adeus, piada interna. Piada interna é foda. Deixa eu só ler um aqui do. Pra não deixar passar aqui o do BMX 14 de Dragon Ball, que o Rafael Tavares. Que nome de travesti. É, né, cara? Porra, só agora fui entender a piada dos 5 minutos. Quer dizer, que, tipo. Eu quero dar os parabéns, porque tipo, não foi só o Rafael, tipo, teve mais gente que demorou pra entender a piada de 5 minutos, que era o título do podcast, né? Parabéns aos envolvidos. E agora eu tenho aqui também a... Ah, não, deixa pra lá, passa pro próximo. desisti, porque eu lembrei que eu já li isso aqui em, sei lá, em outro podcast. Então eu vou... Leu um comentário dos melhores posts até hoje escritos no blog, que é o post do Godoka, que é o A Gente Entrega Pra Você, que você pesquisa. Nossa, cara, sensacional. Não é bem comentário, mas assim, é um aspecto do post que eu achei incrível. que é o pedreiro Nelson Viado, cara. Foi o filho da puta que conseguiu chegar aqui procurando pro pedreiro Nelson Viado. Cara, isso, okay. isso aí tem um nome, cara. Isso aí tem um nome. Se chama Post do David. Possivelmente, cara. Fez uma referência de um filme pornô gay que a gente não conhece, cara. É, cara, tipo... E eu fui procurar essa porra e eu achei o vídeo mais bizarro da face da Terra, que eu não quero ver de novo, não que a gente se orgulhe por conhecer muitos filmes pornô gay, mas... É! Pô, cara, esse post do Godoka, né? Esse post do Godoka é muita utilidade pública, cara, pras pessoas que caem no site, porque... Tá aí as coisas que eles procuram, tá tudo aí, cara. Pinto gay. Em breve, travesti mais. Grande, Pokémon pelado. Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Pintão grandão. Gordo gay. portal gay, né, cara? Portal gay. Portal gay é muito importante. Tá tudo lá, cara. E lembrem também de procurarem a gente por ralo da internet. Porque a gente provavelmente. Uma das primeiras coisas que vão aparecer, porque só passa coisa ótima, boa por aqui. Mas a gente é o primeiro lugar do ralo da internet. Sim, cara, porque a gente é o ralo da internet, velho. Tá aí, tá. Tipo, tá. Como é que é? Tá documentado pelo Google. Tá documentado. Eu queria só ler um comentário aqui do. Porra, BMX15 ainda. Que é um comentário do Corujo, elegante, que ele diz: na verdade, o Bruno é a manifestação física do lado feminino do Marcel. Isso consegue ser extremamente doente, porque o Marcel, apesar de ser um cara bem errado. Tô fazendo um S2 com a mão mesmo, Marcel. Apesar do Marcel ser um cara bem errado, cara, isso não consegue ser. Isso não consegue ser aceito, cara, porque o Bruno ele é muito mais errado do que o Marcel, cara. Sério, o Bruno ele é errado. Eu digo que o faz Bruno certo. É a metade doentia de todos nós. É, o Bruno ele é como se fosse uma junção e manifestação de toda a mente doentia de todos os super amiches, assim. Aí dá tipo, pela união dos seus poderes, eu sou o traveco místico, isso? É, eu sou o traveco. É mais ou menos isso. A delícia de vocês. Nossa, cara, anota isso aí pra mim roubar essa ideia que vai ser um. Eu não duvidaria se o Bruno tivesse sido treinado pelo Sapão, cara. Então, galera, todo mundo coloca o dedo no anel e grita alguma coisa. Puta, sabe? Que delícia. Que delícia. Ai. Caralho. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra ler. Tenha que... Pera aí. Aqui, o Action Figure Assassino comentou no meu post Lobo de Wall Street, que é aquele filme super pra família, assim, né? Um filme bem lightzinho. Ele comentou, que sorte. É, ele comentou, sorte, quase fui ver esse filme com a minha mãe no cinema. Parabéns. E aí o Dr. Manhattan comenta embaixo, também infomaníaca da agenda. É, cara, tio. Caralho. Caramba! Caramba! Uma menção honrosa ao senhor Paulo. Eita porra! Também. Eita porra! Caramba! Também a gente queria fazer um breve comunicado aqui, né? Que está havendo uma reformulação na nossa equipe. já vamos liberar? Já vamos liberar isso agora? Demitimos um monte de vagabundo. Demitimos alguns vagabundos e alguns outros tiraram umas férias por tempo determinado aí, por motivo de força maior. Mas férias de trabalho, né? É, mas a princípio abriram algumas vagas aí, então mandem currículos pra contato@superamistos.com.br seguir currículo, sei lá. É que eu não sei o e-mail. Já falou o e-mail, porra. Cara. Por que tu tá enrolando, porra? Eu achei que tinha falado errado. Tu falou o e-mail certo. Eu nunca sei. Viajando. Falei certo? Sim. É contato@supramista.com? Isso, cara. É, porra. Ah, legal. Bom, se alguém quiser mandar currículo pra nós, aí manda, a gente vai estar tá fazendo uma provável seleção pra novos estagiários aí. Se for... Teste do sofá. Se for mulher, manda foto de corpo inteiro. É, manda foto de corpo inteiro do seu WhatsApp. Nem precisa 3x4. Mas dá pra dizer assim que abriram o quê? Umas 3 vagas novas? É isso? É, 4 ou 5. 4 ou 5. As 4 ou 5. Aí, tipo, tem gente que não sabe, tem gente que não sabe ainda, tá ligado? Tem gente que não sabe ainda, né, cara? Mas qualquer coisa, entre em contato com nós aí. Alguns piramistas estavam perdidos, nós não estamos procurando mais. Né? E agora estamos aí. Tá qual o padre dos balões, a gente deixou o vento levar, né? Digamos que a gente virou uma página negra da nossa história. alguém tem mais comentário aí, cara? Eu tenho. Tá, fala aí então. Fala aí. Eu achei que já tinha acabado. Não, cara. Não. Surprise, motherfucker! Eu tenho 3 ainda, cara. Eu tenho 4. Olha aí, cara. Você falou que não tinha nenhum. Vai. No incrível post do Segui sobre a resolução para todos os problemas do mundo. Nossa, cara, esse post. Esse post eu fiquei feliz. O Vini ficou 2% mais feliz, cara. Chegou a envergar um pouquinho a boca, assim, pra cima, assim, tá ligado? É. Fiquei um pouquinho mais feliz. É, o... Porra, um vírus da cara. O Churrumino respondeu. O leitor Churrumino respondeu. Epa! final do Churrumino. Merda. Eu engordei 10 quilos antes que o Supramis começou e a Folha não noticiou. Hashtag chateado. Que merda. Sensacional, cara. Pra levantar uma polêmica aqui. Então, antes vou dizer isso. No post do Garepo sobre Mama, aquele que ele falou um monte de merda. a senhora Garimpa pegou uma parte do texto e transcreveu. Uma premissa interessante, que duas crianças ficam órfãs e ficam perdidas em uma casa numa floresta. Até aí tudo bem. Aí ela escreveu embaixo. As meninas são órfãs e perdidas, mas até aí tá tudo bem. Ah, porque é super normal, né, cara? É, cara, muito normal, isso acontece sempre, cara. Mundo moderno. O post sobre o novo episódio do Tartaruga Ninja, eu comentei, né? Talvez seja a segunda, a oportunidade do Michael Bay de ter um segundo bom filme na carreira dele. E o corpo superior perguntou, né? Houve um? Eu respondi que foi A Rocha, aquele filme com o Nicolas Cage. A Rocha, o bonde da Rocha. Bonde da Rocha. E um dos membros do site que está nessa leitura disse que isso é uma afirmação tanto quanto controversa. E eu repito novamente que é uma afirmação bem controversa, porque esse filme é uma merda. Não, cara, não, cara, Rocha é legal, cara. Rocha é massa. Legal. Não, cara, não é, meu. Não. É divertido, cara. É, velho. Não, cara. Não, cara. Não é. Não é mais foda que Conner. Não é. Conner é foda. Não, Conner é um daqueles filmes indiscutíveis. Porra, tem um filho da puta dirigindo dentro da minha casa aqui. Ah, comentar rapidinho. Dominiciano, comentou lá no post que eu fiz sobre Ace Attorney, que ele falou, a chefe mentora dele morre no segundo caso do jogo. Cara, olha o spoiler dele, ele fez um spoiler do segundo caso do primeiro jogo de uma série de 5 jogos. Parabéns, campeão. Seu spoiler mudou muito a história. Cara. Deixa eu ler só uma conversa de bêbado que teve aqui no meu post do dossiê da Tartaruga Ninja parte 2, que o inacreditável Neil apareceu lá e escreveu: Ô Evandro, escreve sobre jogos também, ponto de exclamação. Aí eu botei, calma sua piranha. Aí ele botou, por que tanto ódio? Ah, agora que eu percebi que eu coloquei um ponto de exclamação no final. Era pra ser uma pergunta, porra. Aí eu botei, porra, cara burro, meu. Tipo, se tu olhar a primeira parte, tu vai ver que são 4 posts no total. Aí ele, primeira parte? Aí o JJ foi lá e botou 2 bêbados discutindo, puta que pariu. Foi bem assim. Mais algum aí? Eu tenho só mais um. Tá, ou mais um. Se os outros tiverem mais um, a gente encerra aí depois. No incrível podcast de aleatoriedade, no qual o Bruno Henrique contou a sua saga Procura de um Emprego. Aquilo é genial. Aquilo é genial. Foi muito bom, cara. Muito bom. O Ultron respondeu sobre o GIF que inclusive estava no podcast passado, com a cara linda. Esse GIF é muito errado, cara. Mas não, cara, esse GIF é um dos melhores GIFs da humanidade. Cara, ele tá no top 10 com aquele da moto de cabeça pra baixo, do cara com o tigre. Cara, pra mim é o top 3, cara. É esse GIF, o tigre, que vai estar no post. E o GIF do cachorro, cara. Que tomou o lugar do GIF do tigre. O do cachorro também, sensacional, cara. Cachorro sensacional. Eu garanto que esses GIFs. Eita, né, eu tô mandando. Eu garanto que esses GIFs vão voltar no post. Vai estar todos no post, cara. Esse aleatoriedade sobre nada tá muito bom, cara. Porra, cara. Eu ri pra caralho, meu. Eu editei aquela merda e eu consegui. E eu dificilmente consigo ouvir depois que eu edito, cara. Porra, eu editei e ouvi de novo, que lá ficou muito bom, cara. É, eu tinha separado os comentários, mas eu sou burro e perdi. Mas só voltando aqui, o Tom Grosso comenta: Nicolas é tipo o Power Ranger de suporte, tipo o Ranger Verde, ele não é membro, mas acaba sendo um. Não, cara, não é. Ranger Verde é coisa do passado. Ranger Verde é coisa do passado, a onda agora é namorar pelado. Alguém tem mais algum comentário aí? Posso encerrar? Encerrou. Flamer, Pini. Eu tenho. Eu quero fazer umas indicações aqui, né, cara? Que o. Ah, deixa eu só fazer um último adendo. Oi. Último comentário ali. O Gandalf Kenobi comenta: isso significa que não vai ter leitura hoje, né? É, cara, não teve leitura naquele dia. Respondendo a tua pergunta, tipo. Respondendo a tua uma pergunta. Uma semana depois, ele percebeu que não teve. E aí o seguinte respondeu pra ele. É, o seguinte respondeu pra ele, pasme, há 13 dias atrás. A gente vai gravar uma leitura amanhã. Ou seja, só sai algum dia que vem depois de amanhã. Então, tá aí. Deixa eu quero botar, dar umas indicações de post aqui, cara. Eu quero agradecer ao pessoal que fez o fim de semana, verão mais 18, enquanto eu tava na praia. Muito obrigado. No post sobre como trocar de personagem no Lego Marvel Super Heroes do seguir. que o nosso finado Churrumino escreveu: é assim que começa a coluna For Dummies do site. E eu quero dizer que essa é uma das colunas mais acessadas do site, esse post. Eu queria, inclusive, deixar. Deixa o louco no ferrado. Deixar um adendo aqui: que lá na Globo Game Game, que eu participei esse final de semana. A Lili veio correndo pra mim: não, não, por favor, me ensina aí como é que troca de item aqui no Harvest Moon. Peraí, vou perguntar aos meninos aqui do site, manda fazer eles fazerem um post sobre isso. Peraí que eu vou digitar aqui no Google e vou ver se cai no Super Amigos. Outro post que eu quero deixar indicado aqui, cara, é o post do seguido do Indie Game The Movie. Cara, que documentário foda, velho. Leiam um post de seguida, depois assistam o filme, cara. É muito bom. É muito bom mesmo. E deixa eu ver se tem mais algum aqui, cara. Não, acho que era isso, cara. Era isso. Ouçam o CD do Super Amistos, o terceiro volume tá na prensa já. Tá